Soundtrack, go. Que você nunca não viu, cara a cara botando fogo no pavio. Agora estou na sede e também no apetite. Vim da zona sul revelando o que sinto. Faço meu papel, que se foda um que falem. Não devo pra ninguém, bem menos pra sociedade. Tirando meu capuz, falando a real. Desde 89, pioneiro no assunto. Desmascara a hipocrisia na puta cara dura. Na voz da rua, mantendo minha postura. Respeito imposto, mas não quero ser rei. Mortalmente vivo, a lei da rua eu já sei. Pague pra ver, você corre do assunto. Finge não ver, não se move, fica mudo. Me diga, quem faz a lei por aqui? O 90, haha, motivo de riso. Provas difíceis embaçam o destino. Todos nós envolvidos num delito. Não pense ao contrário, fique ligeiro. Na palavra, na levada, na pancada, no peito. Bem, te atropelo como trem. Sigo assim na liberdade de expressão. No que falo, jogo pra cima. Sinto que você fica parado aí, vendo as coisas passarem diante do seu nariz. Tirando o capuz, falando da nossa vida. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Ao contrário é o que é. Pra que existe a lei? Só pra prender inocentes. Plano 1, não me use como um objeto. Plano 2, não me faça de boneco. Mas e aí, estou esperto, olho aberto, o Haiti é aqui. Já disseram isso aí. Não seja ingênuo, veja ao seu redor. A TV ganha ibope mostrando o pior. Não estou equivocado com os fatos. Você vê, pra ver que anime na caixa. Não preciso provar nada, nossa vida nessa letra. Pra quem servir o capuz, me retiro da licença. Me desafia, tirando o capuz, falando da nossa vida. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha, motivo de riso. Me diga, quem faz a leitura aqui? O 90, haha.